mais romântico do que nunca. Tarde demais, meu amor, não há. Você errou, você mentiu, insiste ao ligar pra mim, dizendo que sempre me amou, jurando que não me enganou, foi jogo sujo. Eu te dei meu mundo, não quero sofrer. Não posso te perder, vou lutar, vai ter que me prender. Eu sei que errei. Você mentiu, insiste ao ligar pra mim, dizendo que sempre me amou, jurando que não me enganou. Te quero muito, e esse meu ciúme é uma prova de amor. Nosso amor, louco amor, dois amantes dependentes, a lua e o mar, alma gêmea. Forte abraço aos meus parceiros, Oficina 2D, a melhor de Portão. Me esquenta, me abraça outra vez. Esquece tudo que o amor nos fez. Verdadeiro amor. Te quero, eu te amo. Você é pra mim o céu azul, minha vida, meu mundo, meu amor. Você pra mim é